Dar-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia, amigos e companheiros de nosso ideal espírita. Você, companheiro e companheira que nos acompanha nesta jornada terrena, é com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje. Um dia agradável, apesar de estarmos ainda no inverno, e já estamos naquele clima gostoso que nos acolhe pela manhã, com o sol, com uma iluminação gostosa do inverno. Saiam para fora. Observem a iluminação do sol nesses dias, é uma iluminação gostosa para a vista. Este é o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento, que estejamos todos nós unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Alain Diniz Souza, hoje é dia 30 de julho de 2017, agora são 9 horas e 34 minutos deste domingo. Começa agora mais uma vez o nosso programa Visão Espírita. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus. Participa deste programa Luiz Pessoa Guimarães. O nosso amigo Geraldo de Tarso está de folga hoje, demos uma folga, ontem foi o aniversário dele, comemorou até altas horas da noite, e deve estar lá nessa hora de molho. Curtindo, né? Deve ter tomado muita água, porque o Geraldo não bebe. Não bebe, mas deve ter dançado muito, isso. Deve ter se divertido muito junto com seus amigos. O Espírito em Verdade, em resposta à questão 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo pode participar enviando suas dúvidas, seus comentários, através do telefone 3463-5068, 3463-5068 ou 3463-5255, 3463-5255. A nossa querida Inês está a postos para anotar o seu recado. Ou você entra lá pelo nosso Facebook, Programa Visão Espírita. Deixa seu recado, faça sua pergunta, sua participação é muito importante. Hoje temos aí na técnica de som o nosso companheiro de todos os domingos, é o Vinícius, que sempre faz um excelente trabalho técnico. que nos auxilia bastante no desenvolvimento técnico do nosso programa. Parece simples, mas precisa ser gravado, coloca uma música, faz uma pausa, põe não sei o quê. Não é fácil, né, meninas? E está ele lá, a postos para isso aí. Bom, todas as semanas nós trazemos um exercício para começarmos a nossa reflexão. E hoje nós vamos ler um texto de Emmanuel, extraído do livro Pensamento e Vida, com psicografia do Chico Xavier. E ele fala assim, sobre a prosperidade. Prosperidade na Terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio e não falta quem surja no prélio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Milhões dos homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos de caça e pesca. E que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Como no filme cinematográfico em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submergem, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mas deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia, o fogão sem lume, podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo, abundante, e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade ausente da reta conduta não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. E assim, imersos nessa atmosfera de espiritualidade, que enfim eu posso dizer, bom dia meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, hoje em especial ao João Vitor, a sua mãezinha Shirley e a sua avó, que estão nos ouvindo, então são, a nossa audiência hoje está aumentando. Sobre esse texto, Jesus já há 2000 anos atrás se expressava dizendo assim: cultivai o tesouro que a traça não rói. E aí, quando que a prosperidade física se transforma num tesouro que a traça não rói? Quando ela é usada exatamente em benefício do ser humano. Então, por exemplo, você ser rico e dar emprego para muita gente é uma bênção. Você ser rico sem se envolver e sem se deixar levar por aquelas coisas que a riqueza nos fazem imaginar que nós somos superiores, que nós somos melhores, é alguma coisa saudável. Eu sempre lembro da figura do como é o nome daquele que de Sorocaba, que é do cimento. Do Hermínio, Antônio Hermínio Moraes. Antônio Hermínio Moraes. Antônio Hermínio Moraes é um sujeito riquíssimo, realmente seu patrimônio é uma coisa fantástica. Agora, tudo ele sempre desenvolveu no sentido de propiciar às pessoas emprego, dignidade, uma série de coisas. Pode ter seus defeitos, é claro que tem, como todos nós. Agora, ele pode ser um exemplo daquele que utilizou a sua riqueza de uma forma positiva. E que todos nós possamos sempre saber a respeito disso. Ontem nós escutávamos uma mãe falando que ela dava poucos brinquedos ao seu filho e analisávamos exatamente isso, porque ela sabia, ela tinha consciência que aquela criança com muitos brinquedos iria começar a desenvolver a extravagância, a não dar valor às coisas. Então, tudo isso é sabedoria. A riqueza é uma bênção quando nós sabemos usá-la. Bom dia a todos. Muito bem. É dessa forma que nós vamos aprendendo, né, a lidar com a prosperidade. E nós temos que lembrar que a prosperidade, muitas vezes, ela é associada à fortuna, né? Mas existem muitas prosperidades que a gente muitas vezes dá o nome de dons, habilidades que nós aprendemos e desenvolvemos, que também precisamos aprender a compartilhar. Nós precisamos dividir o conhecimento, precisamos dividir o nosso bem viver, o nosso bem-estar, a nossa felicidade, precisamos compartilhar, precisamos congregar com a nossa família, principalmente, porque, afinal de contas, ali estão os principais espíritos que temos a nos reajustar. Eu queria agradecer aqui ontem o pessoal do Centro Espírita Paula Vitor, que me convidaram a uma palestra sobre família, e, como sempre, fui recebido lá como um grande amigo, e isso não tem preço. Ontem estávamos juntos lá em 200 pessoas, falando sobre família, e foi muito gostoso, o ambiente todo estava envolto nessa atmosfera. Nós fazemos sempre, todas as semanas, uma campanha para leitura e estudo do Livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Frase essa do Espírito de Verdade. Ele fala assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras Na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Rua Fé José Caetano, em Piracicaba. E aqui em Santa Bárbara, nós temos a nossa banca também, que fica aqui no centro. Daqui a pouco eu passo para vocês o endereço desta nossa banca aqui. Bom, e agora, meu querido Vinícius, vamos para a nossa prece inicial, na voz de Terezinha de Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com esta linda prece, com o nome Súplica, da nossa querida Terezinha de Oliveira, que hoje, já no plano espiritual, continua certamente a cuidar dos trabalhos de evangelização do meio espírita, qual ela nasceu, qual ela dedicou tanto tempo da sua vida. Cabe agora aos que ela preparou aqui encarnados continuar o seu trabalho, principalmente frente ao Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, onde ela dedicou toda uma vida. Muito bem, estamos aptos agora a começar o nosso primeiro bloco, nosso programa, são 9 horas e 48 minutos. E neste primeiro bloco do programa, nós estudamos a obra Vinha de Luz de forma aleatória, vamos pegando um texto aqui, outro ali, e hoje nós separamos o capítulo número 7. O capítulo número 7 do Vinha de Luz, que é uma das obras da coleção Pão Nosso de Emmanuel, comentários a passagens do Evangelho. Neste capítulo 7, ele intitula Aos Discípulos. E ele começa citando a passagem que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, de Paulo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E Emmanuel comenta da seguinte maneira: a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos, prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra, que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. O que é relatado, né, no Evangelho é o comportamento dos primeiros cristãos em função do exemplo que o próprio Cristo lhes deixava em loco. Esses primeiros cristãos beberam na fonte, receberam do Cristo a forma de agir. E eles agiam exatamente conforme o exemplo que Jesus deixava. Por isso eles escandalizavam romanos e gregos, porque estes estavam acostumados com o judaísmo, estavam acostumados com aqueles que transformaram a religião num ritualismo. E Jesus foi prometido a essas religiões, lá 700 anos atrás, através dos profetas, que ele viria exatamente como o enviado de Deus. E Jesus veio no anseio do judaísmo, e ele participava das festas judaicas, e, no entanto, o judaísmo não aceitou, por uma razão muito simples. Jesus trazia algo diferente do interesse da religião. A religião já tinha se misturado com o poder temporal. Então, a religião tinha esquecido da recomendação divina a respeito das coisas dos céus, dos valores espirituais. E o tempo passa, as religiões transformaram também o cristianismo que Jesus nos deixou, e ele nos prometeu a vinda do Consolador. E é isso que a doutrina espírita nos passou. Esse cristianismo redivivo, que fala a respeito das obras, a nossa forma de ser. E aí eu pergunto, você precisa ser espírita, palestrante espírita, para vivenciar esse cristianismo? Não, necessariamente. Basta que você absorva os valores que o cristianismo nos deixou. E a doutrina espírita tem exatamente essa finalidade, de trazer esses valores redivivos, não aqueles transformados pela igreja em rituais, em templos, aquilo que a gente está cansado de ver por aí. São formalidades. E a doutrina espírita vem nos trazer esse comportamento cristão, dos templos que Jesus nos deixou o seu exemplo imorredouro. Então nós todos, em qualquer profissão, nós temos que conservar esses valores. Nós não precisamos necessariamente ir para os templos, ir pregar, mas vivenciar na nossa existência esses valores que nós absorvemos. Em hipótese nenhuma, cometer a injustiça. Em todas as hipóteses, respeitar o nosso semelhante, amar o nosso próximo. O que que hoje nós vivenciamos no nosso Brasil? Aqueles que nós elegemos para nos representar no Congresso, no Executivo, no Judiciário, em todos os poderes, eles buscaram se locupletar dos valores materiais e se esqueceram dos valores espirituais. Então, a questão da justiça, a questão da ordem, a questão da honestidade, nós temos que vivenciar em nossa vida. Não necessariamente precisamos nos tornar crentes, falar em Jesus de forma aberta. Nós precisamos exemplificar Jesus de uma forma aberta. E Kardec, ele tem uma colocação, que ele é fantástico nessa colocação. Ele dizia assim, nunca assumis compromissos indissolúveis. O que é que vem a ser isso? É nós compactuarmos com a injustiça, com a desonestidade. Porque a partir do momento que nós compactuarmos com isso, nós ficamos com aquilo que vulgarmente se chama ficar com o rabo preso. E o nosso problema nacional hoje é exatamente esse. Todos os poderes estão de rabo preso um com o outro. Porque a moral baixou ao nível zero. E nós precisamos reviver isso que Jesus nos deixou através da sua existência. O cúmulo dessa vivência foi quando nós o crucificamos. E ele vira-se para o Pai e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nos considerando criaturas ainda imaturas e sem conhecimento daquilo que estava fazendo. Esse é um texto do Vinha de Luz que, para mim, ele é bastante significativo, porque ele está nos chamando como discípulos, e o Luiz deixou claro, não aos espíritas, mas a um modelo de pessoas que vivencia os ensinamentos do amor do Cristo. E vivenciar esses ensinamentos, você realmente não precisa conhecer grandes textos, você não precisa ser um doutor em diversos assuntos. O que você precisa é vivenciar com amor a transformação em você mesmo. Então, quando você for um exemplo vivo de transformação, você faz a melhor evangelização possível. Porque as pessoas olham para você e falam assim, nossa, como ele está mudado, né? E não entre também numa ilusão que nesta mudança você não gere até ciúmes, né? Você incomoda, porque aqueles que ainda não conseguem vivenciar amorosamente esses exemplos do Cristo, eles ficam incomodados, né? Eles falam assim, como esse cara deve ser falso? Não é possível viver dessa maneira. Mas essa é a luta dos discípulos. Antigamente, os discípulos todos sofriam muitas situações penosas para levar as palavras, os exemplos evangélicos. Não poderia ser diferente hoje em dia o processo de levarmos o conhecimento evangélico. Então, esse é o nosso querido Emmanuel. Daqui a pouco esse texto está lá para sua leitura, reflexão. Deixe lá a sua pergunta, vai ser muito importante para nós. Existem quatro obras psicografadas por Chico Xavier, ditadas por Emmanuel. São obras que a gente deve manter na cabeceira. É o Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz. São livros que eles contêm um texto evangélico pequeno, um versículo bíblico, e aí Emmanuel comenta duas páginas sobre esse versículo bíblico. E esses textos, eles representam aquilo que Jesus prometeu quando ele, antes de desencarnar, ele disse assim, eu vos enviarei o Consolador que vos esclarecerá tudo o que eu vos tenho dito. Então, esses livros representam esse esclarecimento do Consolador acerca das palavras de Jesus e os apóstolos. Então, são livros com lições de duas páginas. São muito bons para a gente ter na nossa cabeceira, porque normalmente a gente já vai deitar meio perto do sono, aí acaba, não pode fazer uma leitura muito longa. Agora, uma leitura curta sempre é possível e a gente vai dormir em sintonia com o plano espiritual mais elevado. É, e aí, com certeza, nós somos levados a esferas de estudo, de aprendizado. Não podemos perder esta oportunidade de ir dormir pensando em bobagem, né? Porque muita gente, às vezes, vai ficar vendo aqueles filmes de ação violenta ou dramas ali que hoje os jornais passam, ou aquelas novelas que também são frutos de um monte de porcarias. E daí, o que elas vão sonhar? Em que local o seu espírito vai se posicionar durante o sono, né? Sabe-se lá, né? E esclarecendo para as pessoas, né? Quando nós dormimos, a nossa alma, quer dizer, o espírito que anima o nosso corpo, ela se despreende e ela tem acesso ao mundo dos espíritos. Então é aí que nós podemos conviver com aqueles que partiram antes de nós. Então que a gente aprenda a explorar um bom sono. E para isso, preparar o sono é muito importante. Sabe aquele hábito antigo de fazer uma prece antes de dormir, que a gente ensinava para as crianças? Vamos voltar a ensinar. Faz o seu filho fazer uma prece antes de dormir. É tão importante para ele, é tão importante para o sono dele. E você também pode adquirir esse bom hábito e vai passar a ter noites bem diferentes a partir do momento que você colocar em prática a questão da prece. Muito bem, o nosso programa Visão Espírita, agora 10 horas e 2 minutos, ele é patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste, que nos mantém no ar há mais de 18 anos. É um programa que nós pagamos para a Rádio Brasil este horário, e você pode ser um apoio, um patrocinador, pode entrar em contato através do nosso Facebook, Programa Visão Espírita, ou telefonar no 34635068, e perguntar como você pode fazer um depósito. Não precisa ser todo mês, pode ser o que você puder fazer hoje, porque esse programa ele é mantido dessa forma, né? É um grupo de companheiros que colabora aqui e ali, e a gente mantém ele no ar. E a USE fazendo esse trabalho de divulgação, nos mantendo aqui no ar há mais de 18 anos. Esse é um plantio que a gente não sabe o que vamos colher lá na frente, né, Luiz? Porque muita gente começa pelo Espiritismo, escutando um programa como o nosso. E eu já tive, o Luiz também, a alegria de encontrar com pessoas que nos escutaram, foram atrás de um centro e hoje são ativos, praticantes, participantes, né, Luiz? Eu tive um exemplo assim, muito gratificante nesse programa mesmo. Há muitos anos atrás, nós falávamos aqui a respeito do inferno, que o inferno não existe, conforme pregado pelas religiões, que o inferno, na realidade, ele existe na nossa consciência. E falávamos sobre esses assuntos e passaram-se alguns meses, uma mãe me telefonou. Ela, a partir daquele momento, ela contou, né, o que se passou durante os 4 meses. Ela escutou aquilo e chamou o marido e disse assim, escuta o que esse homem está falando na rádio. E aí o marido também escutou, ela assim, alguma coisa está errada, né? O nosso filho fala essas coisas, ele é doido. E o homem pode falar na rádio assim de forma aberta? E aí ela contou a história. O filho dela apresentou mediunidade com 18 anos. E ele incorporava uma entidade e essa entidade falava a respeito do céu, do inferno, uma série de coisas. E a mãe levou no padre. O padre mandou no psiquiatra. O psiquiatra receitou para esse moço remédios fortíssimos. Ela gastava mensalmente aproximadamente uns R$480. E ela dizia, esse dinheiro me faz falta, eu não tenho. Né? Então ela comentou que estava levando no psiquiatra um moço e esse moço já estava com 28 anos. Quer dizer, ela ficou 7 anos assim, intoxicando o menino de remédio. E essa entidade continuava se manifestando. Ela dizia assim, não parou a manifestação, só ficou mais dopado. E aí ela disse assim, escuta, o que a entidade fala através dele? Manda nós levarmos nos ceareiros de Jesus. Eu digo, minha senhora, leva correndo, mas vai junto, né? Vai junto, porque o centro espírita não é nada daquilo que as pessoas falam. Vai junto e vai ver qual o desenvolvimento que eles dão para o caso. Então, existem inúmeros casos como esses. Pessoas que veem coisas e fica com medo de falar, porque aí, sem sombra de dúvida, vai ter, ser taxada de louco. E é uma coisa natural, é a mediunidade se desenvolvendo na nossa vida. Muito bem, meu amigo Luiz, é verdade. Vamos deixar o espiritismo, vamos, examine. Né? Você não é obrigado a comprar ele de pronto, ele não exige isso. Kardec, inclusive, ele deixava claro que era melhor desprezarmos 10 verdades e acreditar numa mentira. Então, vá com o seu senso crítico ligado, escute, reflexione, vá pesquisar, leia. Tem a obra aqui do nosso querido Luiz, o Vadimeco Espírita, que você pode consultar. São milhares de assuntos separados aí por página, por capítulo, livros extremamente indicados da doutrina espírita para você fazer a sua pesquisa e chegar às suas conclusões. Não deixe de estudar. É, nós não podemos deixar de informar que no dia 12 de agosto, sábado, não este próximo outro, daqui dois sábados, às 15 horas, na Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Oeste, nós teremos palestra com Paulo César Fernandes e o tema é O Apóstolo. Né? Então, o 14º Apóstolo, desculpe, o 14º Apóstolo. Então, é uma palestra que eu imagino falar aqui de Bezerra, acredito, né? Não é o 14º, é Allan Kardec que eles chamam. Não sei, né? Então, como eu vou ficar em dúvida, eu acho que é Allan Kardec que eles chamavam 14º Apóstolo, mas enfim... É Kardec, né? Ah, lá, sopraram aqui, a Inês veio aqui correndo no socorro da gente. Então, é um tema muito interessante falando do Kardec, que para nós é o bom senso encarnado. É, são 10 horas e 8 minutos. Nós agora podemos dar prosseguimento ao nosso estudo sequencial do livro A Gênese, de Allan Kardec. Nesse estudo, nós que já estamos no capítulo 17, vamos programa a programa caminhando e comentando estas passagens da Gênese, um dos livros básicos da codificação. E hoje, exatamente, nos encontramos no item 47 do capítulo 17 com o título Sinais Precursores. Eu acho interessante que nesse capítulo Kardec... ajunta uma série de passagens do Evangelho. Então, por exemplo, a 47 ele fala assim: também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem. Mas ainda não será o fim, pois ver-se-á o povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Essa passagem está em Mateus capítulo 24, versículos de 6 a 8. E ele fala de vários outros, eu vou ler mais um. Então o irmão entregará o irmão para ser morto. Os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Essa passagem está em Marcos, capítulo 13, versículos de 12 e 13. Ele fala ainda uma outra passagem. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas, e que reunirão seus eleitos dos quatro cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o estio. Do mesmo modo, quando virdes todas estas coisas, sabei que vem próximo o Filho do Homem, que ele se acha como que à porta. Digo-vos em verdade que esta raça não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Essa passagem está em Mateus, capítulo 24, versículos de 29 a 24. E vou ler mais uma, tem mais de 10. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. Bom, e aí vem o comentário do nosso querido Kardec, baseado nestas citações do evangelho. No item 54, Kardec fala assim: é evidentemente alegórico este quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, de cores bem acentuadas. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas. A fim de atingir o coração, fazia-se-lhe mister falar aos olhos com o auxílio de sinais materiais e aos ouvidos por meio da força da linguagem. Como consequência natural daquela disposição de espírito, a suprema potestade, segundo a crença de então, não era possível manifestar-se a não ser por meio de fatos extraordinários sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade deles. E no item 55 ele fala assim: é de notar-se que, entre os antigos, os tremores da terra e o obscurecimento do sol eram acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Com eles deparamos por ocasião da morte de Jesus, da de César e um sem número de outras circunstâncias da história do paganismo. Entretanto, sob essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Há primeiramente a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há um segundo lugar, a da difusão por toda a terra do evangelho, restaurado na sua pureza primitiva. Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo que Jesus anunciava, dizendo: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Não é racional se suponha que Deus destrua o mundo, precisamente quando ele entre no caminho do progresso moral. Pela prática dos ensinos evangélicos, nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal que, em tais condições, não se justificaria. Devendo a prática geral do evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela por isso mesmo trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previstos. Então nós vemos aí, eu gosto muito de traçar um paralelo, né? Quais são os problemas do Brasil? O grande problema do Brasil é a má gestão do dinheiro público. E por que que ocorre essa má gestão do dinheiro público? Exatamente pela questão da desonestidade dos nossos homens públicos. Então você vê, todas as classes estão querendo se apropriar do maior número de benefícios para si. E aí o resto é que se dane. Quer dizer, então a massa é realmente quem sempre sofre, até porque ela não tem uma representatividade. Essa representatividade que deveria ser exercida pelos políticos, ela é distorcida. Então a massa sempre fica à deriva. Agora, aqueles movimentos organizados como o judiciário, como as forças armadas, como os sindicatos, eles se defendem. E aí você pergunta, por que que o Brasil está na situação em que nós estamos? Exatamente porque essas criaturas que nós elegemos para nos representar estão pensando em si. Estão pensando em se locupletar da melhor forma possível. E aí as coisas ficam faltando para aquilo que é necessário. E aí você diz assim, a Lava Jato é o fim dos tempos? Para esses, sim. Porque ela está atacando em todas as frentes e tentando acabar com essa corrupção. Então, essa seria, mais ou menos, um paralelo com o que é relatado a respeito do fim do mundo. Vocês vejam que nós sabemos, o nosso universo é muito amplo, né? O nosso sistema solar, ele representa praticamente nada desse universo. E a referência é exatamente a isso, ao Sol, à Lua, ao nosso sisteminha solar. Então, é uma visão assim, muito local. Então, toda essa fala, na realidade, é falar a respeito de um novo tempo. E isso foi previsto pelo Espiritismo. O Espiritismo nos fala que nós já fomos mundos primitivos, quando nós caminhávamos em condições bastante precárias, fomos evoluindo e hoje nós somos mundo de provas e expiações. O próximo passo desse nosso orbe será o mundo de regeneração. Aquele mundo onde prevalecerá o bem sobre o mal. Então, o que acontecerá? Esses espíritos ainda recalcitrantes, esses espíritos que teimam e de uma forma teimosa continuam praticando o mal, eles migrarão para outro orbe. Um orbe que ocupa hoje uma possibilidade, uma posição como o nosso, de provas e expiações, porque o nosso vai ser promovido. O nosso vai ser de regeneração. Então, ficarão aqui aqueles espíritos que realmente se propõem a melhorar, a crescer, a evoluir. É como uma escola. O que acontece a cada ano? Aqueles alunos que não querem estudar, aqueles alunos que faltam, aqueles alunos que não querem seguir a matéria, eles ficam para trás. Então, o grupo que avança é sempre aquele grupo que se aplicou mais. Então, quando você vê, por exemplo, o número de pessoas que entram numa escola primária e o número de pessoas que se formam na universidade, você vê que se forma uma pirâmide. Porque a grande massa começa na escola primária, mas uma minoria chega a se formar na universidade. Isso, normalmente, tem uma razão monetária, nós sabemos disso. Agora, com relação aos valores morais, é puramente moral. É puramente pelo nosso esforço na prática do bem. E isso se dará de uma forma natural. Todos aqueles que hoje, nesses esquemas de roubo, de corrupção, são chamados de tolos, bobões, né? Inocentes. Nós víamos aqueles escândalos aí, políticos dizendo, fulano é tolo, pega pouquinho, né? Então, são exatamente os conceitos materialistas. Aquele que mais rouba é o mais esperto. Em compensação, a única certeza que nós temos é que daqui a 70 anos, para aqueles que nasceram hoje, para mim aí mais uns 10 anos, talvez, mas todos nós vamos desencarnar e vamos nos deparar com o fim do nosso tempo. Esse é a alegoria da parábola. É que nós teremos o fim do nosso tempo. E nós seremos cobrados exatamente porque o que nós fizemos da nossa existência. Se nós cultivamos o tesouro que a traça rói, nós, ao desencarnarmos, nós veremos que nós não levamos nada. Aliás, eu sempre comento nas minhas palestras que, exumando o corpo do meu pai, depois de 12 anos, a única coisa que eu observei de material que mais dura é aquela meia de nylon preta. Aquela meia de nylon preta é danada. Depois de 12 anos, ela estava lá quase inteirinha. Os ossos já tinham ido, a carne já tinha sumido, já não tinha mais madeira do caixão, mas a meia de nylon preta estava lá, intacta. Então, para quem gosta de coisas materiais, bota um saco de meia no caixão, né? Porque realmente nós não levamos nada, absolutamente nada. Agora, levamos todas as virtudes que a gente desenvolver. É muito engraçado você falar a história da meia, Luiz, porque o meu avô, pai da minha mãe, ele já desencarnou uns 60 anos atrás, mais ou menos. Minha mãe era a caçulinha, né, quando ele desencarnou. E depois dele ser enterrado lá no túmulo, ninguém mais foi, até uns 2 anos atrás, que um tio quis ser enterrado lá naquele mesmo lugar. E aí eu estava junto ali quando abriu aquele túmulo. E a única coisa que sobrou do meu avô foi as meias de nylon preto. Eu acho que dá para fazer um artigo em cima disso, eu estou pensando em escrever isso agora. E quando o pessoal diz que o saco plástico aí na natureza dura 100 anos, é verdade. É verdade, você vê aí, a meia durou 60. É isso aí. Estava lá. Por sinal, tinha um pé só, que até eu comecei a encher o saco da minha mãe. Falei, mãe, meu avô era perneta. E aí ela, imagine que seu avô era perneta. Eu falei, onde foi para outro pé? Ou colocaram um pé só, sei lá o que aconteceu. Ou então alguém já tinha sido entrado ali antes. Alguém já tinha levado aquele pé antes. Mas muito bem, esse é um assunto, a gente está aqui brincando, porque é uma maneira da gente descontrair para falar assuntos sérios. Mas, realmente, quando a gente pega um capítulo desse, eu fiz um apanhado, né? Porque foram 11 itens da Gênesis aqui que eu comentei e pulei várias partes para não ficar muito comprido, mas você pode ler lá o capítulo 17 a partir do item 47 até o item 58. Né? E realmente, a pessoa que fica imaginando que o mundo vai acabar, o mundo acaba para todos nós todos os dias, né? Porque o mundo que a gente viveu ontem já não existe mais. Existe o mundo de hoje, de agora, e o mundo de amanhã também não existe. Porque é um mundo que ainda, para nós, não foi vivenciado. Então, a gente tem que entender a forma alegórica de Jesus em falar desse final dos tempos. Final dos tempos de planeta de provas e expiações, começo dos tempos de um planeta de regeneração. Né? São ciclos, né, Luiz? E a gente sabe que, inclusive, os mundos físicos também acabam. Acabam. Mas eles têm um ciclo de vida. O nosso ainda é previsto 4 bilhões e meio de anos ainda para ele terminar. Né? Então, quer dizer, então muitas hordas de espíritos reencarnarão, progredirão, repetirão de ano, mas muita coisa acontecerá antes que esse ciclo de vida do planeta, como o nosso, também termine. Então, eu acho que assim, a frase que eu repetiria do texto que eu li é a do item 58, onde ele fala, devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens. Ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Então, nós devemos ser um disseminador da prática evangélica, mas não só através dos nossos discursos, mas sim da nossa prática diária no bem, nos modelos do Cristo. Então, o modelo do Cristo é o que nos fará realmente pessoas melhores. Vocês vejam que nós lemos o texto do Vinha de Luz, que com o nome aos discípulos, convocando a isso já. Nós falamos dos sinais precursores, né, nesse capítulo, nesse item da Gênesis, nos convocando novamente a isso. Agora, quais são as características do Evangelho que eu devo seguir? É a parte escrita e repetir ao pé da letra o que está ali escrito? Ou é a parte da lição profunda de vivência amorosa do Cristo? É essa vivência amorosa do Cristo que ele nos trouxe e que nos convoca à mudança, né, Luiz? É, a parte mais importante do Evangelho que nós temos que assimilar é o Sermão da Montanha, né, onde Jesus nos exemplifica principalmente dessa questão moral a respeito de tudo. Que a gente assimile aquilo que Jesus nos deixou e procure praticar na nossa existência. É até interessante o que o Luiz falou, porque na sexta nós comentamos na rádio da Imprescala o mesmo assunto, e nós estávamos lembrando que até naquele momento, muitos discípulos ainda duvidavam de Jesus. A hora que ele subiu no monte e fez aquele discurso do Sermão do Monte, aí já não houve mais dúvida. Inclusive Gandhi falava que se tudo acabasse do Evangelho, se tudo passasse dos livros, mas sobrasse só o Sermão na Montanha, toda a essência estava lá. O Sermão do Monte é a parte do Evangelho que ela é incontestável por qualquer outra doutrina religiosa. Então, realmente está lá a essência do Evangelho. Muito bem, são 10 horas e 27 minutos. Hoje, não sei que música o Luiz trouxe, é a hora da música do Luiz, que ele já combinou com o Vinícius. Muito lá, né? Bonita, muito bonita. E a música principalmente dos amantes, né? Oh, os que se amam de forma profunda. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, a distância não existe, e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo com o luar, assim como a canção só tem razão se se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver, não há você sem mim, eu não existo sem você. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo leva você de mim. Eu sei, você sabe, a distância não existe, e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, caminhos me encaminham para você. Que música linda, hein, Luiz? Música realmente para quem ama, né? E não podia ser outro poeta que não Vinícius de Moraes, nessa voz linda da Betânia. Então, é realmente, olha que frase, né? Não há você sem mim, eu não existo sem você. Já pensou o dia onde nós nos tratarmos assim, todos nós no mundo, Luiz? Né? Porque hoje a gente pensa muito no amor entre homem e mulher, esse amor de duas pessoas, né? A gente não consegue ainda... Amor do ser humano, o amor, né? Do ser humano. Amor ao próximo. Olha, quando a gente puder falar para o próximo, que não há você sem mim, eu não existo sem você. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo. É natural que um ou outro não vá te entender, é natural. Mas é como ele mesmo diz, é assim como o poeta, só é grande se sofrer, é assim como o amor, se você não passar por essas dificuldades, você não vai poder senti-lo na sua maturidade, na sua grandeza, né? Então é uma música linda, que eu vou até daqui a pouco postar no nosso, na nossa página, porque afinal de contas, as belas obras do ser humano tem que ser compartilhada. Isso, né? Isso aí. E essa aqui, você falou já que é do Vinícius, né? É do Vinícius. Eu vou compartilhar lá no nosso Face. Você que quiser escutar mais uma vez, você vai ter condições lá de escutar, reescutar, olhar essa letra, né? Olha só, eu não existo sem você, Vinícius de Moraes. Muito bem, estamos aí às 10... Você já imaginou a hora que a humanidade se expressar assim, eu não existo sem o meu próximo? E é a pura realidade. Pura realidade. Vai ser tão mais dignificante a vida, né? Eu sei, você sabe, olha a poesia, já que a vida quis assim. Não, nós não temos como dominar quem nasce, quem está do nosso lado. A vida quer assim. Na natureza. Que nada nesse mundo levará você de mim. Olha, quando a gente pensar isso de um amigo, de uma pessoa que a gente convive, ele pode te bater de um lado, você dá o outro lado, que nem Jesus nos ensinou, né? Nada nesse mundo levará você de mim. Nada nesse mundo nos afastará nada. Do nosso próximo. Pode fazer o que você quiser. Eu sei, você sabe que a distância não existe. Olha aí, isso aí nós estamos falando da ligação espiritual. Porque todo grande amor só é bem grande se for triste. Pois todos os caminhos me encaminham para você. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer. Assim como o oceano só é belo com o luar. Assim como a canção só tem razão se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover. Assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim. Eu não existo sem você. Ei, Vinícius de Moraes, esse cara é fantástico. Eu tinha uma tia que, uma ocasião, ela disse assim, né? Porque Jesus disse, o pote tanto vai à bica que um dia fica. Aí a minha mãe disse assim, mas Maria, Jesus não disse isso. Aí ela disse assim, se não disse, devia ter dito, porque é uma coisa muito séria. Muito bom. Por que que não falou? Devia ter falado. Ele não falou porque não deu tempo. Então falou eu hoje. Muito bem. 10 horas e 35 minutos. Hoje nós estamos aqui sem o nosso querido Geraldo, que está num descanso merecido, comemorando o seu aniversário. E estamos aqui, eu e Luiz. E hoje vamos inaugurar o 6º livro da coleção Estudos e Cursos da Terezinha Oliveira. São livros muito bem organizados, fruto de trabalho de anos, tanto da mãe da Terezinha, quanto da Terezinha. Então, essa coleção, ela é uma coleção de estudo mesmo, né? Nós estamos estudando de forma sequencial as obras aqui dessa coleção, e eu estou procurando aqui se eu acho aqui a sequência dos títulos, mas você encontra hoje, está aqui, ó. Na internet nós começamos com Iniciação ao Espiritismo, depois fomos para Mediunidade, Reuniões Mediúnicas, Fluidos e Passes, oratória a serviço do Espiritismo. E agora, eu acho que esse aqui é o sexto e último, né? Não. Tem mais o sétimo? Tem o sétimo. Então, é o sexto, com Estudos Espíritas do Evangelho. Muito bem. E aqui ela começa falando assim, Luiz, sobre a Bíblia. Eu acho que para a gente fazer um bom estudo, a gente precisa começar com esse capítulo, Espiritismo e Estudos Bíblicos. E ela começa falando assim: para os judeus, principais remanescentes dos israelitas, a Bíblia se resume ao conjunto de livros conhecido como Velho Testamento, onde está toda a história de seu povo na antiguidade. Revelações espirituais recebidas, lutas de conquista e defesa da terra prometida, obras-primas literárias de seus escritores, costumes e legislação adotados, tudo ali se retrata e registra para a posteridade. Ao Velho Testamento, os cristãos anexaram outro conjunto de livros, o Novo Testamento, que abrange os relatos da vida de Jesus, Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os feitos de seus seguidores mais imediatos no Atos dos Apóstolos, as cartas que escreveram Paulo, Tiago, João, Pedro e Judas, que chamamos de epístolas, e o profético e enigmático livro de João, no Apocalipse. Os israelitas rejeitam essa junção do Novo ao Velho Testamento, pois não conhecem Jesus de Nazaré como Cristo, o Messias que lhes fora prometido e que talvez ainda esperem. Então aí a postura de alguns judeus, né? Aqueles que defendem essa tese de que o Velho Testamento é que é, se forma a Bíblia ou Torá. Também entre os judeus, se não me falha a memória, eram os fariseus ou saduceus, não lembro qual dos dois, eles também só adotavam parte do Velho Testamento, que era o Pentateuco mosaico, né? Então você vê que essa questão de critério, ela sempre haverá, né? Como hoje, inclusive, também entre as religiões, algumas adotam aí alguns livros que são considerados apócrifos. Então, o importante é o seguinte, que nós todos tenhamos em mente que nada contamina. Nós temos que examinar tudo e reter o bem, conforme o apóstolo Paulo falou. Não é o fato de você ler alguma coisa que não seja nociva que você vai absorver aquilo. Você vai ler e vai extrair dali o que tiver de positivo, né? Então, nós não temos medo de examinar as coisas. Agora, nós temos que nos embasar numa uma coisa saudável. É o que a doutrina, por exemplo, explica a respeito do Espiritismo. Kardec fez o Pentateuco Espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que é a base da doutrina espírita. Então, com essa base, você pode examinar tudo que vier do plano espiritual, porque aí você pode comparar com aquilo que você leu na base. E aquela é a essência da coisa. E o Livro dos Espíritos é a essência de tudo. Porque o critério que Kardec usou na composição do Livro dos Espíritos foi o critério, o processo mais sábio, mais correto. O que que Kardec fez? Kardec coletou informações de sábios que já tinham demonstrado na Terra a sua sabedoria. E através dessas respostas coincidentes é que ele formou o Livro dos Espíritos. E é bacana assim, a maneira, eu gostei muito da maneira que ela abordou. Veja bem, aqui há um respeito por estas obras, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, né? Nós não precisamos segui-los ao pé da letra, isso é uma outra coisa. Nós temos que lembrar também, coisa que ela aqui não se aprofundou, talvez ela fale aqui para frente, que estes livros, na realidade, foram escritos muito depois. Quando os fatos se passaram. Quando os fatos se passaram, mesmo no Velho Testamento. Né, foram montados. Bíblia significa conjunto de textos. Né? Então, esse conjunto de textos, ele foi sendo somado passo a passo, lembrando que antigamente, nesta época, poucas pessoas dominavam a escrita, né? E se falava muito o aramaico, E mesmo o aramaico naquele momento e o hebraico não tinha vogais. Ele só era escrito em consoantes, sem separação de sílabas, de palavras e nem de parágrafos. Quer dizer, é extremamente difícil a gente transmitir esse conhecimento e hoje garantir que ele foi preservado ao pé da letra, como foi lá pensado, vivenciado. Alain, só uma coisa que eu queria enfatizar. Existem questões, inclusive, no Novo Testamento, por isso que é importante você conhecer o todo. Né? Então, nada desse negócio, não, só isso que é importante, nada, o todo é importante. Existem, por exemplo, passagens no Novo Testamento, e eu fiz um artigo sobre isso, sobre aquela expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão, ela é esclarecida por Davi, lá em Salmos. Né? Quer dizer, então, quando você conhece os Salmos, aí você remonta a origem daquela expressão e você compreende o que foi colocado. Sem esse conhecimento, você chuta, né? Interpreta. Então, para um bom espírita hoje, realmente estudioso dos evangelhos, ele deveria, sim, conhecer no máximo da sua possibilidade o Velho Testamento, conhecer o Novo Testamento e outras obras que complementam esse estudo, porque é um estudo histórico, necessário e basilar para o espiritismo poder surgir. E aí, como é interessante, né? A Terezinha, em seguida, fala o espiritismo. Né? Eu acho bacana, assim, porque ela está justamente mostrando o link do espiritismo com estas obras que acabamos de citar. Ele surgiu em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, na França. O espiritismo é a doutrina que consubstancia os ensinos ministrados à humanidade pelos espíritos superiores, através de vários médiuns e em diversas localidades, ensinos que Allan Kardec, com sabedoria e boa didática, coletou, codificou e divulgou. Doutrina filosófica de fundamentos científicos no estudo da origem, natureza e destinação dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo. Tem o espiritismo conclusões morais, as mesmas que as do Cristo, cujos ensinos relembra, restaura e desenvolve, fazendo deles melhor exegese, graças às novas revelações espirituais recebidas. Então, na realidade, o espiritismo não traz nenhuma informação moral de caráter novo. O espiritismo restabelece a moral do Cristo, que foi distorcida ao longo dos tempos. Nós sabemos pela história que a partir dos anos 300, a religião começou a ser participada pelos poderosos, pelos governantes. E aí a coisa começou a entrar no seu lado prático e de interesse e começou a sofrer as distorções. Então aquilo que Jesus deixou foi distorcido ao longo dos tempos e a doutrina espírita restabelece aquele ensinamento original do Cristo, aquele ensinamento que se estendeu até por volta dos anos 300, a doutrina restabelece. E é muito interessante a gente imaginar como o Espiritismo ele não inventou a existência do Espírito. Kardec, na realidade, com muito bom senso, organizou o conhecimento até então, vindo aqui e ali na história. E ele teve o bom senso e a habilidade de fazer aos espíritos boas perguntas para colher essas informações. Sendo que o ensinamento deste primeiro livro é dos espíritos, tanto é que o livro chama Livro dos Espíritos. Kardec apenas coloca ali perguntas, e quando ele coloca comentários, ele deixa claro que aquele comentário é dele e não dos espíritos. Mostrando o bom senso que envolvia esse nosso grande trabalhador da doutrina espírita. E ele, com este trabalho, mostra um ponto a mais, que eu acho que esse é um grande divisor de águas, acho não, tenho certeza que é o grande divisor de águas, que é a existência e a vida infinita ou imortal do espírito. Porque isso tira a nossa visão da vida do corpo físico apenas, mostrando e explicando as diversas características reencarnatórias de cada um de nós, E mostrando que nós estamos aqui para evoluir esse espírito imortal, né, Luiz? É, sem sombra de dúvida. Esse espírito que passa por cada fase e constrói o seu, a sua evolução, né? Então, na realidade, a doutrina espírita pura e simplesmente veio ampliar alguma coisa que o próprio Evangelho já colocava. João dizia assim, o espírito você não o vê, mas ele existe. É como o vento, que você sente, mas não o vê, né? Então, a doutrina só veio ampliar, veio tornar mais legível aquilo que está expresso no Evangelho. Muito bem. Continuando aqui o nosso livro, dá para a gente ler mais um pouco. Ela entra no item Estudos Bíblicos Espíritas. Aos espíritas, os adeptos do Espiritismo, interessa o estudo de todas as passagens bíblicas do Velho como do Novo Testamento, que tragam informações sobre a existência e imortalidade do Espírito e de suas manifestações após a morte, tão bem registradas em numerosas passagens dos antiquíssimos livros da Bíblia. Interessa também o conhecimento das leis morais que lá se contém, evidenciando que, mesmo naquelas recuadas eras, já o mundo maior proporcionava elevada orientação moral para a humanidade. As preferências dos espíritas pelo conteúdo dos evangelhos e demais livros do Novo Testamento são porque neles se encontra a mensagem do Cristo, mais avançada e perfeita que a de Moisés, embora o Velho Testamento também ajude a entender Jesus na sua época e no seu povo, por esclarecer costumes e usos dos israelitas, suas crenças, leis e fatos históricos aos quais o mestre com frequência alude. Então aí, com a leitura do Evangelho, você vai inclusive, e do Velho Testamento, compreendendo essas escrituras. Por quê? Porque você hoje possui o sentido racional da coisa. Então você lê lá, por exemplo, no Velho Testamento, você lê, e Deus se arrependeu de criar o homem. E há uma coisa que contradiz, né? Porque o próprio Velho Testamento diz que Deus é onisciente. Então, se Deus tinha ciência do que faz, como é que ele pode se arrepender de alguma coisa que ele fez? Isso é um contrassenso. Então, você observa que aquilo foi escrito por seres humanos. São falíveis e podem ter escritos coisas que não correspondem à verdade. Então, você vai examinar aquilo tudo sobre um critério da lógica, um critério crítico, onde você vai absorver aquilo que você vê que amplia, aquilo que você vê que acrescenta. Agora, aquilo que são concepções humanas, porque lá no Velho Testamento também coloca que Deus tinha as suas preferências. Ele destruía povos, crianças, mãe, é um coisa absurdo. É um contrassenso. É um contrassenso. Então, que a gente analise tudo sobre um olhar crítico. Não sobre aquele olhar que aquilo é uma verdade e que tem que ser aceito do jeito que está. E é muito bacana, assim, que eu acho que a Terezinha está aqui dando um caminho, né, para o nosso estudo, para a gente não aceitar coisas por aceitar. Então, vai lá procurar, vai tentar entender por que que Jesus nasceu naquele momento, como era aquela época da humanidade, né? Quais eram os costumes e hábitos dos povos daquela época, por que ele falava usando parábolas, por que nas suas parábolas ele falava tanto de animais galinha, da época, bintinho, galinha, bintinho, de tantas coisas, plantas daquela época, por que ele usava isso? Porque eram os recursos que aquelas pessoas ali daquele momento iriam entender, né? Agora, não é por isso que nós temos que levar ao pé da letra. Então, nós temos que trazer esse ensinamento para o nosso dia a dia, para a gente fazer essa reflexão. Agora, não tem como a gente fazer isso se a gente não conhecer a cultura daquela época, se a gente não conhecer aquele processo, né? Você veja uma coisa, que isso é interessante que a gente faça elucubrações, né? Por exemplo, Kardec elaborou o Livro dos Espíritos com carta. Uhum. A carta levava semanas para ir. E mais semanas para voltar. E tinha que escrever a bico de pena e luz de lampião e ler ainda a resposta, né? Então, o que acontece? Você vê a mão de obra que deu para o Kardec. Aí você pensa assim, né? Diz assim, puxa vida, assim, em 10 anos ele fez isso tudo, a bico de pena, Imagina se Kardec tivesse o WhatsApp. Oxi, né? Um computador na mão. Exatamente. Imagina ele estabelecendo um grupo do WhatsApp, né? Os centros espíritas do mundo. É? E ele impondo questões que pudessem retornar em questão de dias. Minutos, né? É? A resposta dos espíritos à questão que dias, ele formulava. É, exatamente. Então, assim, nós percebemos, quando estudamos, quanto ainda nós temos a fazer, quanto ainda nós somos limitados, né, em não fazer da mesma forma. Então, o estudo ele nos abre estas oportunidades de reflexão e, logicamente, de pesquisa que sempre é necessário fazer. Sábio já era Sócrates, que falava que quanto mais ele sabia que nada sabia. Né? Porque consciência do que desconhecia, que é muito. Né? Muito bem, vamos aqui mais um pedacinho que dá para a gente caminhar mais um pedacinho. Ó. Um ponto de contato entre os cristãos. Conhecer o conteúdo bíblico pode representar para o espírita um melhor relacionamento com os profitentes de confissões religiosas que estão muito apegadas às santas escrituras, entre aspas, e acreditam ter em todos os seus livros e passagens a palavra de Deus, também entre aspas. Se o espírita souber evidenciar que existe concordância entre ideias básicas da Bíblia e a doutrina dos espíritos, concordância que se faz integral quanto à mensagem evangélica, talvez consiga superar as barreiras que o preconceito religioso ergueu. E em sendo propícia a oportunidade, até mesmo os pontos de maior divergência no entendimento das teses bíblicas poderão ser objeto de uma fraterna e esclarecedora troca de ideias, em que se ofereçam ao interlocutor os enfoques e explicações espíritas que ele aceitará, se quiser e puder. Na realidade, o Espiritismo ele estabelece muito esclarecimento sobre coisas que Jesus, às vezes, deixou de uma forma camuflada. Então, quando nós conhecemos a forma como Jesus deixou e conhecemos o que o Espiritismo falou a respeito, nós podemos esclarecer. Agora, se nós não conhecemos aquilo da forma como chegou, e as pessoas interpretam ao pé da letra, aí realmente não se estabelece uma conexão. Quando nós... Eu cataloguei a Bíblia. Então, na minha catalogação da Bíblia, realmente eu cataloguei milhares de assuntos. Por quê? Porque ao ler aquele texto sob a luz da doutrina espírita, eu vi ali evidências de uma forma clara. Vamos falar, por exemplo, uma evidência sobre reencarnação. Quando Jesus diz, naquela parábola do cego de nascença, Jesus diz assim, quem foi que pecou, ele ou seu pai? Está aí a reencarnação. Como é que Jesus poderia perguntar se aquele homem havia pecado, se ele já nasceu cego? Só podia ter pecado se ele pecasse em outra existência. Então aí, quer dizer, é uma passagem claríssima sobre que a reencarnação nos tempos de Jesus era um fato notório e comentado. Então, quando nós lemos e tomamos conhecimento do Evangelho, nós só temos a ampliar o nosso conhecimento. Porque lá tem muita coisa que estava lá de uma forma camuflada. Quando você lê, você observa, meu Deus do céu, isso aqui está mais claro do que água, né? É, fica bem, bem, bem claro mesmo, né? Bom, muito bem, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer aqui ao César Pires Barbosa, que nos mandou aqui a localização da Banca do Livro Espírita aqui em Santa Bárbara, na rua Dona Margarida, ao lado da Biblioteca Municipal, no centro da cidade. Lá tem muitos livros usados, né? Livros esses que você compra a preços módicos, ajudando na divulgação e na manutenção do nosso programa no ar. Isso. É. E tem livros novos também. Também tem livros novos. Então, os livros usados, inclusive você aí que tem na sua casa muito livro encostado, isso aí às vezes fica, inclusive, acumulando ácaro, uma série de coisas, junta e leva na biblioteca, porque isso aí vai ser transformado em recurso, né? Na livraria, vai ser transformado em recurso, e esse livro continua sendo lido. É. Né? Quer dizer, ele circula. Inclusive, lá em Piracicaba, nós também montamos um sebo na nossa livraria. Estamos aceitando doações justamente para ajudar na manutenção das atividades da USP em Piracicaba, como ajuda aqui, e vendendo livros a preços bem módicos para poder melhorar a divulgação da nossa doutrina. Ô Luiz, suas últimas palavras. Amanhã eu volto aqui a Santa Bárbara. Eu faço palestra no Centro Espírita Batuíra, que fica na rua Laudelino Frank, número 59, na Vila Boldrin. Então, amanhã, 19h30, eu estarei lá no Centro Espírita Batuíra, fazendo a nossa palestra. A cada 2 meses eu volto aqui em Piracicaba, no Batuíra, como em outros centros também. Em Santa Bárbara. Né? Bom, então estamos chegando no final de mais um programa Visão Espírita. Agradecemos muito a sua presença, a sua companhia. Lembrando do nosso aplicativo para smartphone, União Rádio Web, onde você pode acompanhar 24 horas de programação no ar, inclusive retransmissão deste programa em outros dias e horários. Você pode rever em vários horários que você encontra a programação lá no próprio aplicativo. Esse nosso programa é transmitido todos os domingos a partir das 9h30 da manhã até as 11 horas pela Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e um grande abraço ao nosso amigo Geraldo, que não esteve aqui presente. Lembrando que tudo que nós falamos busca consonância com a doutrina espírita, e amparados estivemos durante todo o nosso programa pelos bons espíritos. E você, aonde estiver, receba as luzes do Cristo no seu coração e que possa ter um domingo maravilhoso, envolvido nas graças da sua família. Se esforce em ser o melhor que você pode ser para a sua família. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.